2223, identifica, inicialmente vai manter a chegada, 4.000 pés, ajuste 1.020. Marque a cuidado autorizado ao acionamento, retorno de fundo para ataque. Identifica, desça para o 080, o ajuste Salvador 1020. Inicialmente mantém a chegada a MAN, aguarda na vetoração para a pistola 7. Passarela 2223. Curva à esquerda para o A205, descendo para 4.000 pés, reporta para mudança de plano. Afirmativo. Passarela 2223, confirma indicada. Sem A250, na pista 17, é o número 1, na aproximação, passarela 2223. Desça para 3.000, ajuste 1.020, o passeio 2223. 5.3 no meio de cada. 7, reduza para 2.50, vai seguir com o número 2. Desça para 2.500 pés, o ajuste 1.020, Zulu Hotel Romeu. Cinco, três, um, no meio, redução para 2.20 mais. Mike Eco, deu autorizado o táxi, reportando em área e pronto. Pistão 9-7. Paulo Salvador, na escuta do Mike Yankee Hotel. Mike Yankee Hotel. Bom dia, senhor. O Mike Yankee Hotel solicitando autorização de reboque da posição Cinder 7 para a posição Cinder 11. Cinder 11. Ok, será feito. Graças. Série 2223, desça para 2 mil pés, ajuste 1020. Obrigado. 316. Para sequenciamento com coordenação com a torre, o senhor necessita de fazer uma espera na posição toque. Aguarda no vetoração para a pista 17. Espera em toque. Grato pela cooperação. Dois, dois, dois, três, reporta para mudança de plano. Dois segundos, reporta para esses dois, dois, dois, três. Trip 53, 16, desça para 4 mil pés, o ajuste 1020. Trip 53, 16. 4 mil pés, 3 mil pés. Número de tráfego para o posto? 53, 16. O Trip 53, 16, o senhor segue com o número 2. Até na coordenação com a torre, o mesmo solicita que o Trip efetue uma espera, após prossegue para a pista 17, Salvador. 53, 16. Necessário, o que tem condição de reduzir para 190 aí, para não ter que fazer alta, se for possível. Trip 5316, então reduza para 190 nós, curva à esquerda para o 1060. Reduzindo para 190, 060 tem um pista para o limite. O limite vai ser radial 330 de Salvador. 330, metade de Salvador. Gol no 922, identifica, chegada é a Mari, desça até o 050. Inicialmente chegar na... vai seguir na chegada, aguardando a declaração ou a liberação da pista. Controle Salvador, bom dia, gol no 922, vai ativar contra um Índia, passando a nível 195 para o 150. O gol no 922, o senhor prossegue para a pista no 7 ou vai faltar a espera para a pista 10? Sente, gol no 922. Passarelo 2223, cancela na presença. Passarelo 2223, plano modificado 2048, desça para 1.500 pés, reporta visual com 97. Sente, para 1.500 pés, modificou o plano agora, passarelo 2223. Então, 3663, identifica, inicialmente chegando na chegada Bonf, desça para o 080 em Bonf, inicie espera. Ficou 316, direita para o 090, descendo para 3.000 pés, o ajuste 1.020. Eita, 090, 3.000, 3.000, 3.000. Identifica. O senhor prossegue para a pista 17 ou aguarda para a liberação da pista 10? Desça para o 060, azul 4298. O gol 1922 vai descer para o 170 e Mari vai iniciar a espera. 170, Mari espera, 1922. Lima Kilo X-Ray, 1.500 pés, corredor Veracruz. X-Ray, final, cabeceira 17, passaria 2223. Torre, 118.6, com pouso. 1895, correção. Passaria do copiou? Copiei, 18.6. 1895. 1895. Gol no 922, desse mantém o 170, em mar e inicia espera. 170, mar e espera, gol. Azul 4298, desça para o 050, prossegue na chegada. 050, azul 4298. O trip 5316, direita para o 120. Direita 120, trip 5316. Descendo para 3.000 pés, reporta para mudança de plano. Para 3.000, proponha trip 5316. Está presente? Afirmo, proponha presente. O Lima Kilo X-Ray desce para 1.000 pés, o ajuste 1.020. 1.000 pés, 1.020, já que vai. Controle Papa-Dó, bom dia, é o Papa-Papa, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, 1.000 pés, corredor Axé. 1.000 pés, corredor Axé, Delta. Trip 5316, plano modificado, 1.051. Desça inicialmente para 2.500 pés, o ajuste 1.020. 2.500 pés, o trip 5316. Prossiga. A pista 10 de Salvador encontra-se fechada. Até a abertura da pista. Controle, o Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, prossiga. Está presente, senhora. Pode aprovar a Manati. Autorizado, reporta 20 milhas. Reportará 20 milhas, o Mike Eco Delta. Lima Kilo X-Ray. Lima Kilo X-Ray, voe Paripe. Inicialmente mantenha, espera na posição. E espera em Paripe, Lima Kilo X-Ray. Espera em Paripe. Bravo, que Luiz, que decola de imediato, da 17. Bravo, que Luiz, autorizado a aranha decolar, pista 17, vento 120 graus, 11 nós, QNH 1020. Piso no 1500 pés, o ajuste 1020, reporta visual com 17. 1500, reportará visual 5360. Positivo, informando o tempo de reboque no Singer de número 1. Ok, bom dia. O Zulu, Hotel Romeo, reporta ingressando no corredor Veracruz. Veracruz. Descendo para 1.500 pés, o ajuste 1020. 2340 Guarulhos. É, confirmando, temos o horário da liberação da pista? Ok, já é o dia da Brite, correto? Será daí o dia da Brite, né? Isso, muito obrigado. Aí agora, se o senhor tiver autorização. O Orotão em vigor, Bravo 1171-12, fechamento 20 de agosto até 25 de setembro, 1026-1116. Tá, ok, muito obrigado, tá. 35396, visual com aeródromo. Torre 11895, bom pouso. 11895-353, na meia grava. Antônio, o Orotão de 20 de agosto é de 20 até 25 de setembro. Então, hoje é dia 20. Positivo, vai até dia 25. Informação é do dia 20 até 25. Afirmativo, se hoje é dia 15? É, dia 20. 20 de agosto até 25 de setembro, Golo 922. Negar 1020. Sendo empregado, pouso 353 na mesa. Porta rotatória, Lima, Kilo, X-Ray e o visual com a 7. Rotatória. Tá 3663? 63 possível. Qual foi o notão que tu me informou aí dos 5 horas? É, nós temos aqui o notão 11.7.2, realmente é de 20 de agosto até 25 de setembro, que tinha olvidado. Não, é o outro, só me falou de um outro fechamento aí. Notão Bravo, 10.5.2. 10? 26.2. Muito obrigado. Vento 120 graus, 11 nós, QNH 1020. 20 graus. E 340 conforme, rota da Elneda Bridge para Zulu 21 e 208, não comprou o transponder. Ok, corrigindo então, é o peso do nome meia 5545 até fone. Agora, é confirmando, normalmente é o do meio está liberado ou demora a gente um pouquinho mais? Muito obrigado. Inicialmente sim, o Golo 922 na pista 10, o seu número 1. 20 milhas. Diário. Livre, Mike Echo Delta. Vai para o pátio da mata. Obrigado, Lima, Kilo X-Way. Pista livre, autorizado, pouso, pista 17, vento 120 graus, 13 nós, QNH 1020. X-Way. Alternativa Aracaju 45. O do Hotel Romeu está na Prus Paribe, confere? Sinal normal da 17, embaixo é travado, Lima Kilo X-Ray. Lima Kilo X-Ray, autorizado pouso, pistão na 7, vento 130 graus, 12 nós, QNH 1020. X-Ray. Vai na Prus 080, em 9 milhas o senhor está sob Paribe. Se o senhor for na proa 080, após 9 milhas e meia, estará sobre Paripe. Para 1 mil pés, o ajuste 1020 reporta atingindo. Lima, Kilo, X-Ray no solo ao 02, autorizado backtracking, reporte.